Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Ai, bem-vindos a mais uma Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, o espaço onde o mote é simplesmente desmascarar alguns dogmas, desabafar sobre a real necessidade das coisas e o principal, que é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhê que tentam nos empurrar goelas abaixo. Falando em goelas abaixo, o Walter, faz tempo que a gente não toma uma aqui, cara. Estamos numa crise desgraçada. Crise d'água? É. Crise do álcool? Nossas goelas estão secas. Que passado não muito distante, a gente sempre gravava nos finais de semana. Aí a gente tinha um tempo a mais pra molhar a garganta. Agora, ultimamente, a gente tá gravando segunda-feira. É, não dá, aí, né? Não dá pra se recuperar no outro dia. É um problema. Verdade. Falando em líquido, Alexandre, vamos combinar aí que nós, os brasileiros, não nos saímos muito bem em porra nenhuma, né? Que aumente os gráficos do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E que as taxas de analfabetismo, baixa qualidade na saúde, transporte público de corno, né? E outros fatores do inferno só sobem a cada dia. Infelizmente, não temos mais nem os tradicionais paliativos, né? Para o nosso sofrimento. Pois analgésicos para a alma, como as vitórias do Ayrton Senna e da seleção brasileira, fazem parte apenas, né, do passado. Nada, não tem mais nada. Mais nada. Que deu um orgulhozinho. O cara acabou o circo. O cara ganhou o Nobel de Matemática, eu tenho certeza. Quem que ganhou o Nobel de Matemática? Um brasileiro ganhou um tal Nobel de Matemática, mas ele já vem as ressalvas, né? Ah, é, mas só para quem tem até 40 anos. Ele ganhou. Ele tinha mais. Não, ele tem 35 anos. A coisa tá feia pro nosso lado, viu? Pois é, agora um outro fator, né, que ainda nos dá orgulho, ou pelo menos dava, é a primeira posição no ranking mundial de reserva de água doce do planeta. Afinal, temos mais de 8 mil quilômetros cúbicos de água renovável nesse nosso país. E pasme, Alexandre, o sudeste, né, do Brasil passa por uma das maiores secas da história. E a maior cidade da federação, São Paulo. Se não cair uma água do céu aí, em breve, a gente corre o risco de ficar sem água para beber. É. Que palhaçada. Então, nesta semana, ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, vamos falar da crise da água que bateu na nossa bunda. Ou não, né? Porque faltou até a água para bater na bunda. Bateu nos nossos calcanhares. Mas ali nos anos 80 e 90, só o sertão do Nordeste, né? Que aparecia aí nos noticiários, e principalmente no Fantástico, como aquele grande flagelo da falta d'água, e que o Brasil era um país terrível ali nos cafundós e tal. O problema é esse que hoje está mais grave ainda, né? O Nordeste não melhorou, continua pior do que aquela época. Exatamente. Os holofotes se voltaram aqui para a região Sudeste, mais especificamente para a Grande São Paulo, né? Onde tem mais de 20 milhões de habitantes e desde 2013 que nessa região não chove o que se esperava ali nos reservatórios, que estão cada dia muito mais secos. E aí o que tiveram de fazer é usar um tal volume morto, né? Que ninguém tinha ouvido falar nesse nome, né? Para um volume morto. O volume morto era para muitos sexagenários, era aquilo que ostentavam. Dentro daquela cueca, dentro velha. Daquela cueca, filha da puta. Sabe aquela cueca que tem um bolsinho na aquela frente? Da abertura, né? É. Assim, da onde saía o passarinho das orbas. Eu nunca fiz a puta da ideia. Para que serve aquela porra daquele ladrão de rola? Daqueles dois vãos. Aquele escape de rola que tem ali naquela cueca. Não faz o menor sentido. Então, mas pra quem não tem ideia do que seja o volume morto, o que que é? É uma parte abaixo do coletor d'água, né? Isso, das comportas. Isso, onde fica... Muitas partes, inclusive. É, na verdade, muito perto da lama ali, né? Da lama ao caos. A lama ao caos. É, e aquela água que se você for pegar pra fazer as análises bioquímicas dela, né? É uma água realmente com um pH muito baixo. Tem algumas algas também. Algas, exatamente. Que, um índice de... Como o volume é muito pequeno... as algas nadam de braçada ali naquela pouca quantidade de água. Então, como tem líquido suficiente para diluir, a quantidade de toxina na água aumenta muito. Né? Enfim, e daí o que o governo teve que fazer? Já que não tinha água da boa, vai ter que dar isso aí mesmo pra galera. Ah, né, bebe, cara? Filha da puta, bebe essa porra, vai bebendo, não ficou aí lavando calçada? É, cara, que é o grande problema, né, desperdício de água. Então esse volume morto realmente é uma água, podemos dizer, morta, que é o que tá fazendo pessoas como o Walter Rezende curar a ressaca no outro dia. E essa água que a gente compra do garrafão, possivelmente é enchida também. Que o motoboy traz? Eu tenho certeza que o próprio motoboy... ele passa no volume morto. Passa no volume morto, ele tira aquela bota suja dele, entra com barro até a canela, dá uma baixada ali e enche aquele tambor. Bota lá, aquele... o galão de boca pra baixo. Galão, lá. Até sapo. Um dia eu tenho certeza que tinha um sapo dentro... do galão, sabe, cara. Você se lembra, no caminho indo pra tua casa, tinha uma bica? Uma bica? Cara, tinha uma bica. Mas quantos anos isso? Falando que é de 15, 20 anos atrás, não é muito, guardado as devidas proporções, lembra? É, ninguém vai saber do que eu tô falando, mas ali perto do Porcino, alguma coisa. É verdade, lembra? Tinha escrito água potável. Não, era potável ou não potável? Não, que primeiro era água potável. Depois botaram não, depois, né? Depois trocaram a placa. Nem trocaram a plaquinha, colocaram só um não na frente. Isso. Depois tiraram não. Que coincidiu com a época que arrumaram um comprador pra bica. Então, realmente sumiu aquela bica, né, cara? Aterraram, sei lá o que aconteceu. Sei lá, começou a verter sapo lá pra aquele canto. Era uma bosta, cara. E falaram que era água radioativa. Isso. Que era fantástico. Isso. Que as pessoas se banhavam naquela água. Toda vez passava ali, meu pai parava. Ah, vou encher a garrafa. Falando em bica, tem uma bica na Anchieta ali. Que quando você sobe... Anchieta, pra quem não sabe, é a rodovia que sobe do litoral paulista pra capital ou desce, dependendo de onde você está. Antigamente tinha menos pista, tal, ali nos anos 80. Tinha uma bica lá que ela servia única e exclusivamente pra quê? Os Fuscas e Brasílias que subiam a serra, eles esquentavam... Era uma... aquela parte elétrica da década de 70, esquentava muito, então se parava na bica com o carro falhando. Tirava-se a camiseta, molhava na bica e enrolava na bobina. É, pra esfriar a bobina. Busca, esfriar a bobina. Aquela bica da Anchieta... Aquilo salvou muita viagem de filha da puta que descia. Cara, se você tem um Fusco, uma Brasília, não saia de casa com essa... Ela precisava pra esfriar a bobina. Olha só como se gastava água, né, cara? Pra esfriar a bobina, cara. Então, agora, a reserva morta do Cantareira está se esgotando rapidamente... E se não chover, até novembro, 8 milhões de pessoas, isso mesmo, 8 milhões de pessoas, mais que o dobro da população do Uruguai, essa galera vai ficar com sede. Sim. Até novembro. Olha só. Agora, imagine como vai ser este cenário. Então, eu particularmente acho... que vai ser tipo Mad Max, saca? Aquele clima pós-apocalíptico, que só que ao invés do Mad Max, que as pessoas vão brigar por combustível, vão brigar por água. Por água. Eu tô vendendo meu carro, vou comprar o caminhão-pipa, porque eu vou ter uma vida pós-apocalíptica até novembro, igual o Mad Max. Preciso arrumar um cachorro sarnento. Pra andar do teu lado. Pra andar do meu lado, que porra. Tem que ter também um monte de comida de cachorro, na qual eu também vou comer. E vai ser assim mesmo. Tem que arranjar um moleque também pra te ajudar, pra ser teu auxiliar ali. É verdade. Tem que ter. Moleque rosna. Isso. Tem um moleque rosna. Então, como medida paliativa, a gente agora tem que economizar água. Em São Paulo, pra quem não é do estado e não tá passando por isso, a companhia d'água, ela oferece descontos, né, Alexandre? Pra ver se tira um pouco da merda os reservatórios, não tá servindo muito, não. E tem todo um lance político por trás, né, cara? Época de eleição, realmente uma merda. Hoje, o ouvinte Carlos Moreno nos disse que o jeito que a mãe dele encontrou para economizar água foi aproveitar o líquido precioso da pouca chuva, né, que cai ali no telhado da casa dele. Então ele fez um esquema para captar água da chuva. Ele conta aqui, ó, abre aspas pro e-mail dele. Certa vez, a água parou de verter pela calha e foi constatado um entupimento. Então eu fui convocado para desentupir a calha e constatei que havia um gato morto lá dentro. E essa água estavam tomando já devia fazer um tempo. Então, ele fala aqui, ó. Como o gato estava muito pra dentro do cano, achei que a solução fosse jogar uma puta bomba junina pra explodir o cano. Aí eu removia o corpo do bichano de lá de dentro. Fiz isso juntando a pólvora de 4 bombinhas. E quando o cano explodiu, mandou sangue e carne de gato num perímetro de uns 10 metros. Eu redecorei a parede da churrasqueira do vizinho e tive que pintar tudo sob ameaça que ele iria me espancar. Olha que excelente, cara. Ele fez igual uns caras fizeram em algum país, lá tinha uma baleia encalhada. Puta! E aquela baleia, cara, começou a inchar, daí aí o que a gente vai fazer com essa baleia? Vamos explodir. Verdade, enfiaram um monte de dinamite. Explodiram, cara, tem bosta de baleia voando até hoje, cara. Que nojeira que esse cara fez com o gato. Agora, é tão maluco que em casa, obviamente, a gente tá tendo que economizar água, né? Uma coisa que gasta água pra cacete é máquina de lavar roupa. Máquina de lavar. É muito enxágue. Você sempre tem que colocar bastante roupa, né? Exato, mas mesmo assim é muito enxágue, vai, volta, é muita água que gasta. Então o que a gente decidiu fazer, a gente tem... Você tá indo lavar no córrego. Você pega toda a sua roupa, põe no balde, chega lá na beira do córrego, começa a cantar aquela música de lavadeira, né? Fofoca da vida do vizinho. E virando a roupa molhada pra cima e batendo na pedra. Pá! Mais ou menos isso. Sabor, a mulata, tem sabor. Então, o que a gente tá fazendo? Tá reutilizando aquela água que sai desses enxágues, né? Uhum. Então a gente, por exemplo, pra passar um pano de chão, usa aquela... O que tá acontecendo é o piso da sala de casa, por exemplo, tá cheio de fiapo de calça jeans pra todo lado, né? Porque... Você tá espregando assim. Com a água que sobra, né? Então a água tem que... Mas tô dando banho nos cachorros com água de... O cachorro tá tudo meio azulado também com água de calça jeans. Água de calça jeans. Por isso que o branco é o Ringo? É o Ringo. O Ringo. Tá parecendo um... Parece aquelas velhinhas. Aquela velhinha que pinta o cabelo. É verdade. Eu não sei que merda que as velhinhas passam no cabelo, porque o cabelo fica lilás, né? Fica meio violeta, meio azulado, assim. É. O cachorro do Alexandre tá desse jeito. É. Eu achei que você estivesse passando naquela mesma porra. Anil mesmo. Não, mas então... Por conta disso, uma das maneiras que a gente tem feito aí pra reutilizar a água, pra passar o pano no chão e tal, e sei lá, se rolar eu bebo também. Bem, eu parei de lavar o carro. Eu também, isso aí, eu, na verdade eu lavo o carro, lavou, eu, né? Tenho duas lavagens anuais, né, que são as lavagens semestrais do carro. Isso quando não chove, se chover daí eu nem faço ela. Se bem que eu mandei lavar há pouco tempo, me arrependi, levei naquele lugar que eles lavam a seco, eles cobram, e cara, eles cobram um rim seu pra aquilo. Da próxima vez, foda-se o planeta, vou lavar onde gasta 800 litros d'água e me cobra como metade. Como que é a lavagem a seco? O que os caras lavam? É uma... com cuspe? Tem umas toalhas com... Lenço umedecido. É quase isso, quase isso. É algum, não sei que produto químico que tem naquilo lá, mas tipo, você vê que a galera que trabalha ali no Lava Rápido já tá nascendo um terceiro braço nas costas, saca? Aquilo é agressivo. Inferno. Química do mal. Química do mal, aquilo é agressivo pra caralho. Aí eles limpam com aquela porra. Agora, eu acho que eu já falei aqui que lá em casa tem um dispositivo natural de economia de água. Que é o seguinte, o chuveiro também é responsável, né? O chuveiro gasta muita água. Uma grande fração aí. Ah, então, só pra fazer um adendo aí nas minhas observações também de economia, a minha filha agora, de novo, botei ela pra tomar banho em... Fralda, pra usar fralda agora. Não, botei ela pra tomar banho de novo. Banheira? Uma banheira, é. Daí aquela água... banheira de plástico que tem uns... Do lado tem uns peixinhos. Isso, peixinhos coloridos, exatamente. Pra criança ficar ali. Então, ela toma banho de novo naquilo ali e depois a gente usa água. Detalhe, a filha dele tá com 18 anos. Depois a gente usa aquela água pra dar descarga. Sabe, as pais escovar o dente. Ah, pra lavar a cueca é ela mesmo, cara, aquela água. E a minha casa deve ter uns 40 anos e a parte elétrica é daquela época. Então, você começa a tomar banho. Seu banho passa de 6 minutos, o que acontece? O disjuntor, clac, desarma. Olha que maravilha. O governo deveria fazer isso em todas as casas. Eu não posso passar desse tempo porque é banho gelado e no inverno. Eu acho que o problema é pra quem tem adolescente em casa naquela fase de penal sabiá, que o banho é demorado, uhum. O maldito liga o chuveiro e fica lá. E pensa, mariquinha, maricota, direita, canhota. O tempo vai, a água vai. Tem um ouvinte da gente, o Fabiano Miranda, ele disse que o pai dele tinha um sítio às margens de uma represa no interior de São Paulo. Abre aspas. Nos anos 80 houve uma seca muito grande. E o nível da represa desceu tanto que a água já não chegava mais na propriedade do meu pai. Para otimizar o espaço, o meu pai deixou estacionado na área onde a água já não chegava mais, um velho trator, uma picape C10 e um Corcel 2. Que frota, hein, cara? Frota certo amaldiçoada. Certo dia, a família teve que ir correndo para São Paulo, pois minha avó tinha morrido. Voltamos duas semanas depois e a mãe natureza tinha tratado de encher novamente a represa. Então, o trator, a picape e o Corcel 2 sumiram dentro da água. Meu pai só conseguiu pegar a sucata que sobrou quando o nível baixou novamente. Deve ter sido a semana passada. Que beleza, olha, cara. Pessoal, no sistema Cantareira, tá nascendo capim no fundo das represas, né? Porque já secou tudo. Tá servindo de pasto. E depois a gente vai tomar água com bosta de vaca. Eu tô vendo a hora que a gente vai ter que subir pro norte de pau de arara atrás de água, cara. Eu não lembro se nesse podcast eu já contei, mas com certeza no podcast que tínhamos anteriormente, no Agente 86, teve uma época que nós nos mudamos pra uma casa que era mega afastada, assim, tipo um sítio, quase que um sítio. Não tinha dimensões de um sítio, mas tinha todas as distâncias da civilização e as precariedades. Então era água de poço, energia de gerador, era o diabo, cara. Parecia que a gente morava no alto. A minha avó morava numa casa assim também, era abastecido por água de poço também. Vocês bebiam água de poço, mas fervia ou passava por um filtro de barro, alguma coisa cara, assim? Cara, dava um tratamento de cloro, mas... Sério? É. Porque na casa da minha avó, meu amigo, do jeito que via o balde de dentro do poço, é o jeito que a gente tomava. Então, mas quando meu pai fez o poço, foi levado pra análise. Diz que a água do poço era mais limpa do que a água da rede e tal. Só. Tinha um aquífero ali, aquífero Guarani. Exato. Alguma coisa ali, então a água era muito boa. Como não morava também ninguém nas proximidades, não tinha fossa pra contaminar. Não ia pegar um tolete lá. Não ia. Era a água era muito boa. Mas tudo isso teve um preço. É. Construir o poço. Eu lembro que o poço era muito fundo, ele foi dar água com 20 metros de profundidade. Então, o que acontece quando você cava um poço? Conforme vai atingindo grandes profundidades, a terra vai liberando um gás, eu não me lembro o nome do gás, eu lembrava até pouco tempo. Esse gás é tão denso que ele não deixa o oxigênio entrar no poço. Então, ninguém consegue trabalhar lá dentro, né? Então, o que se faz? É necessário ficar por algumas horas uma mistura de carbureto e H2O. Ah, tá. Eu não sou químico, eu tô falando aqui, eu acho. Sei que eu me lembro agora um monte de químico que vai falar. Heisenberg. Vai falar que eu sou um idiota. O resultado, né, disso, o carbureto com a água, ele começa a exalar um outro gás que faz com que o gás natural do poço seja menos denso e o oxigênio consegue entrar para dentro do poço. Só que tem um porém, esse gás liberado pelo carbureto é extremamente inflamável. Então aquilo tem que ficar por algumas horas, tem que tirar o negócio, né, o carbureto, e esperar todos os gases saírem de lá de dentro, né? Aí, certa manhã, meu pai achou que já tinha feito o tempo necessário para o oxigênio entrar. Dá fim no gás. Exatamente. Da morte. Exatamente. Valtinho, desce lá. Não, não. Jogava um canário? Também não. Uma gaiola com canário? Não. Para saber se tinha oxigênio, ele jogava uma tocha. Porque se a tocha apagasse, porque não tinha oxigênio. Mas ele esqueceu do carbureto que ele tinha deixado lá, que é mega inflamável. Quando ele jogou a tocha... Saiu até lava de lá, cara. Amigão, o cogumelo... Imagino. Foi visto até no estado de Santa Catarina. Eu me lembro de olhar... Eu me lembro da cena, meu pai olhando... Que torrou de sobrancelha, imagina. Cara, até pulmão dele torrou. Porque eu me lembro da cena, ele com a cabeça olhando pro poço... E vendo subindo aquela coluna de fogo. Nossa. E vó! E aquilo subindo no céu e formando cogumelo nuclear. Cara, foi traumático, mas foi muito engraçado também. Meu pai, depois daquele dia, não nasceu muito cabelo nele. O que nos fazia por água, né, cara? É verdade, cara. Eu falei desse lance do poço na casa da minha avó, que a gente pegava água e bebia, e não tinha nem sequer fervia pra tomar. Mas não foi uma, não foi duas vezes que você puxava o balde e vinha um sapo, né, cara? Mas o sapo sobrevivia à queda? Sobrevivia, o maldito tava lá, cara. Aí vinha o sapo. Ou era só o pedaço numa perna do sapo? Não, o sapo mesmo. Daí vinha o sapo lá. Daí, tinha bebido a água do sapo. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. A gente sempre escreve lá quais serão os próximos assuntos. Dá pra vocês mandarem histórias para o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. O nosso feed, né? O URL do nosso feed tá lá na nossa fanpage. Clica no botão sobre, dá um copy lá no URL. Aí vocês podem assinar seus iTunes e outros agregadores, né, de conteúdo. O Alexandre, os BGs do nosso podcast, eles são abertos também. Assim, os BGs, sei lá, quem tem uma banda, conhece alguém que tem uma banda independente aí, sei lá, manda dica pra gente, manda os links, manda o nome da banda, o material, de repente rola de BG. Isso, nessa semana temos um one man band, olha, né, Alexandre? Só, one man band são aqueles caras que se metem a fazer tudo, né? E o one man band desta semana é o Ricardo Stocco. Sobe um pouco, Creuzebeck. Uma pessoa que teve uma ideia muito bacana, que foi a Wanda Santana, ela disse que tem certeza que em 2015 haverão algumas manchetes assim no Jornal Nacional, e ela criou as manchetes. Eu acho que nós poderíamos aqui, inclusive, ler essas manchetes como se fôssemos William Bonner e a Patrícia Poeta. Você vai ser quem? Eu vou ser o William Bonner, obviamente. Eu imaginava. Então a gente podia ler aqui quais seriam as manchetes ali na abertura do JN de 2015, sei lá. Quer ver, nós estamos em agosto, que é época de seca, então por aí vai. Digamos que daqui a um ano, no Jornal Nacional, começa assim. Boa noite. Fila de 2 quilômetros toma conta de todo o bairro chique de Higienópolis, em São Paulo. Tudo isso para pegar água no caminhão-pipa. Imagina. Imagina todos aqueles engravatados, aquele pessoal de família do Fernando Henrique Cardoso ali. Alta sociedade mora em Higienópolis ali. Suplicy. Naquela fila, isso, na fila ali para. Um balde na cabeça. Eu queria tanto ver a Marta Suplicy. Amassando o laque. Puta aí, sem pagar, Alexandre. Com o fim de qualquer armazenamento d'água, não há mais casos de dengue em São Paulo. Pelo menos isso, né, cara? Tá vendo? Tudo tem um lado positivo. Porque sumiu, ninguém mais fala em dengue, ninguém, né? Mais fala em dengue, não, cara. Não tem água para os ovinhos. Eu devo ter uns, no meu quintal, devo ter uns 15 pneus velhos lá, cara. Não tem uma gota d'água. Ana Maria Braga ensina em seu programa como carregar uma lata d'água na cabeça. Você toma água assim, aí na sua casa? Tem, compra um galão e tal, e vai lá, que é mais fácil, né? É a tecnologia a favor da simplicidade da vida. Você sabia que você pode estar sendo intoxicado por conta disso? Como assim? É um alerta que a gente veio fazer aqui. Por quê? Tem toda uma técnica. Lógico. Você tem que ter um pano. A espinha ereta, primeira coisa. Não adianta se você tiver problema de tiver aquela coluna de berimbau, não adianta. É, se você tiver problema de bico de papagaio, bico de arara, não dá certo. Você tem que ter ali a espinha ereta, o coração tranquilo, um pano enrolado. É, porque é um pano enrolado, não. Tipo um turbante. É tipo um turbante. É um turbante, só que ao invés de ser um shake que usa, é um desabastecido. Porque aí você bota aquilo ali no coco e mete a lata de óleo soja em cima lá. É, lata de 20 litros. É, e tem uma madeira atravessada no meio da lata pra facilitar. É, que faz às vezes de alça do transporte. A socialite Narcisa Tamborideg foi pega em Diadema traficando 40 litros d'água no seu helicóptero particular. Ai, que absurdo! Tira essa algema, que loucura! Eu vou trazer pra não chover nunca mais, só pra acontecer essas coisas. Por conta da seca em São Paulo, os separatistas do Rio Grande do Sul declaram a independência e criam um novo país chamado Estados Unidos dos Pampas. Todas as fronteiras foram fechadas e os paulistas, que são chamados de garganta seca, foram impedidos de cruzar a fronteira do novo país. O time do Grêmio aproveitou o favorecimento hidráulico e anunciou a contratação do atacante Valdívia do Palmeiras. Especula-se que o craque chileno foi negociado pela exorbitante quantia de 4 caminhões-pipa que serão usados na construção do novo estádio, que tem previsão de inauguração para o ano de 2114, ano do bicentenário do clube. Muito fantástico. O texto da nossa ouvinte. O único lugar que tem água em São Paulo é nos olhos dos palmeirenses, viu, cara? E olha que o São Paulo ainda vai roubar esse seu estádio, igual fez com o time português. Continua a briga pela transposição do Rio São Francisco. Desta vez, o recém-possado governador do estado de São Paulo, Tiririca, reivindica o favorecimento do estado paulista para obter também os recursos hídricos do velho Chicão. Todo mundo tá brigando. É o norte do estado. É, até a Venezuela tá brigando pela água do Rio São Francisco. Vamos entrar nessa briga também, caralho. Lembrando que são as notícias de 2015. As notícias de 2015 da nossa querida ouvinte Wanda Santana. Fazer uma meia-culpa aqui da nossa fama blasé dos paulistas, verdade, né? Verdade. Vocês ouvintes do nosso podcast sabem que eu, Alexandre, não, mas tem um monte de paulistas que realmente é desse jeito, né, Ale? É. Em cima disso que a gente tá falando, a gente recebeu um e-mail, né, Alexandre? Sim, de uma pessoa até um tanto quanto indignado, né? É verdade. Eu vou ler aqui o e-mail. Que é o seguinte, né? Para fechar esse episódio, o depoimento vai ser de uma pessoa anônima, tá? Que é um ouvinte lá da região Nordeste, e ele abre o coração dele e a sua revolta. Então vamos lá. Abre aspas. São Paulo tem mais é que se foder mesmo. Nunca nos ajudaram na nossa seca e sempre ficaram com seus narizes empinados com os problemas do Nordeste. Chupa seus filhos da puta e fiquem bebendo o óleo do pré-sal e água de bosta. Cara, já tem nego com canequinha no Rio Tietê, cara. E o pior é que vai ser isso. A gente disputando a água de bosta do Tietê com as capivaras. Tamo fudido.